de nós só as estrelas. Aqui de longe o mundo é lindo. De onde saiu tanta beleza que habita o seu olhar profundo? A gente vai.